torpô, mano, que horas são, vixe. Vou acabar me atrasando pro busão. Pensa, mãe. Vá com Deus, meu filho. Deus te ilumine e guie no seu caminho. Amém. Abraço e beijo, minha mina. Vou pro trampo de novo. Começa a mesma rotina nas madrugas. Louco pra voltar pra casa, é embaçado. E essas horas que não passam, é sempre a mesma fita. Dia após dia, quando anoitece, meto a farda e pego a mochila. Parado no ponto, fico a observar os moleque montado nas motos, desfilando pra lá e pra cá. O diabo vem num pensamento me testando. Do trampo igual escravo e não tem nada, acorda mano. Pensa nos cordões, nas armas, pra quê? E nessas motos aí, quantas mulheres tu pode ter? Sai que Deus é mais, não admira ostentação. Dinheiro quero sim, mas primeiramente a família e os irmãos. Não é pelo cifrão o que escrevo. É em prol de justiça, igualdade pro gueto. E é desse jeito, desde a primeira letra, gravação. No QG dos manos, descobri qual era a minha missão. Levar mensagens positivas pra periferia. Mesmo com tanto sofrimento, não podemos desistir da vida. Abaixa as armas, não é assim que se faz. Derramando sangue, se matando como seres irracionais. Eu sei que a vida não é fácil, a parte da morte é só crueldade. Mas creio que ainda existe um caminho pra felicidade. Não vou desistir, pois sei que o fim era não é aqui. Enquanto tiver voz, vou resistir. Enquanto tiver forças, vou lutar. Não vou me entregar. Acredite no que a esperança ainda não morreu. No dia de amanhã, que sabe Deus. Mesmo que seja em vão tudo o que fiz, eu vou na fé, pois sei que Deus é por mim. Tribulações, necessidades. A cada dia que passa fica mais difícil prosseguir. A fé em dias melhores se abala. Mas aí, enquanto o ar circular nos pulmões, o sonho se mantém vivo. A esperança ainda vive dentro de você. A cada amanhecer uma nova chance. Acredite em você. Avante, guerreiro. Eu sei que é tenso pensar em esperança. Se por aqui nada mudou, ainda não veio a bonança. Os moleque no crime, longe da escola. A tiazinha sofrendo com um marido alcoólatra. E é só desespero, é só alienação. É só dor, maldade dentro do coração. De ver meu povo nas ruas, no frio da madrugada. De ver criança de esquina a esquina, derretendo a vida na lata. De saber que só somos lembrados na eleição. E que o único órgão com eficiência é aquele que espanca os irmãos. Meu Deus, que ódio no peito, por que que tem que ser assim? Não sei por mais quanto tempo consigo na tristeza sorrir. Enfim, não me censura, só quero uma vida melhor. Bem cedinho pegar minha filha e ver o nascer do sol iluminando as ruas da minha quebrada. Ouvi o barulho da molecada, caminho da aula. Um futuro mais ameno pra nós, essa é a meta. Não em campo de concentração, aguardando a terceira guerra. Eu sei que alegria não é só ficção, nas cenas de filmes eu acredito sim na vitória do povo humilde. A ideia é quente, pode crer, brau. É isso mesmo, temos que lutar por dias melhores pro gueto. Se for em vão, ilusão, deixa os bicos falar. Irmão querido, mas só o Senhor quem pode me julgar. Não vou me entregar, cruzar os braços, esperar passar. Mesmo com tantas derrotas, não podemos nos conformar. Porque se importar escrever, passar informação. Se a esperança tá morta, então pra que revolução? Não vou desistir, pois sei que o fim ainda não é aqui. Enquanto tiver voz, vou resistir. Enquanto tiver forças, vou lutar. Não vou me entregar. Acredite no que a esperança ainda não morreu. No dia de amanhã, que sabe Deus. Mesmo que seja em vão tudo o que fiz. Não vou desistir, pois sei que o fim ainda não é aqui. Enquanto tiver voz, vou resistir. Resista. Enquanto tiver forças, vou lutar. Vou lutar, não vou me entregar. Acredite, irmão, que a esperança ainda não morreu. Acredite em você. Dia de amanhã, quem sabe é Deus. Mesmo que seja em vão tudo o que fiz. Eu vou na fé, pois sei que Deus é por mim. Não vou desistir, pois sei que o fim ainda não é.